Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a audição de todas as manhãs de domingo, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, com aquelas músicas tocadas no rádio da vovó. Na abertura, de acordo com o nosso roteiro, nós vamos atender a dona Dalva Barbosa Fonseca, que reside em São Paulo, a nossa bela supercap, a nossa Pauliceia desvairada. Ela está em nossa sintonia pela Rádio USP de São Paulo, e ela, que reside no bairro Pacaembu, gostaria de ouvir, nesta manhã de domingo, com esta versão autêntica e original, Nelson Gonçalves, cantando do Milton Oliveira, a composição que também fala por Nat King Cole, Não Tenho Lágrimas. Ainda para ela, que reside no bairro Pacaembu, centro São Paulo, a nossa gentil ouvinte, dona Dalva Barbosa Fonseca, em nossa sintonia, do Mirabô Carmen Costa, recentemente falecida, defende a melodia que se tornou sucesso em seu repertório, Carmen Costa defendendo Quase. Tudo isto para dona Dalva Barbosa Fonseca, São Paulo, a nossa gentil ouvinte que ainda quer ouvir nesta manhã com a banda do Corpo de Bombeiros, do João de Barro, o saudoso Braguinha, uma andorinha, Não Faz Verão. Thank you.

teu olhar. Tem corrente de luz que vai cegar. O povo anda dizendo que essa luz do teu olhar, a light vai mandar cortar. É, o verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Nós estamos levando para os nossos gentis ouvintes, com gravações autênticas e originais, a pedida de todos os domingos pela manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside em São Paulo, no bairro Bom Retiro. Ele é o nosso gentil ouvinte, ele que também é cantor e advogado, o doutor Antônio Pérez Penin, que sábado, agora dia 26, estará fazendo aniversário, 74 anos de vida bem vividos. Portanto, para ele que é aniversariante do próximo sábado, que vai fazer 74 anos, o advogado e cantor Antônio Pérez Penin, em nossa sintonia, nós desejamos todas as felicitações do mundo e que ele viva ainda por muitos e muitos anos e seja sumamente feliz ao lado dos seus familiares e também de suas inúmeras amizades. Para ele, o aniversariante do próximo sábado, o advogado e cantor Antônio Pérez Penin, que nos solicita a faceira, vamos atendê-lo em outras oportunidades. Nós temos a Elisete Cardoso, arranjo do pianista Renato de Oliveira, a divina Elisete Cardoso canta do Pixinguinha, com poesia do poetinha Vinícius de Moraes, Lamento. Ainda para ele que reside lá em São Paulo, no bairro Bom Retiro, e que vai fazer aniversário no próximo sábado, fará 74 anos de vida, o advogado e cantor Dr. Antônio Pérez Penin. Nós temos em arranjo Enrico Simonetti. Simonetti, regendo seus músicos, do Cidadão Samba Senhor, Pé de Anjo. Não há coisa mais triste, meu benzinho, que este chorinho que eu te fiz. Sozinha, moreno, você nem tem mais pena. Ai, meu bem, fiquei tão só. Tem dó de mim, porque estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda neste mundo que meu carinho por você. Moreno, tem pena, chorinho que eu te fiz. Sozinha, moreno, você nem você. Não há coisa mais linda neste mundo que meu carinho por você. Estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda neste mundo que meu carinho por você, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Há 14 anos consecutivamente no ar, você participa, ouve e curte Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo. Na volta, em nosso coreto imaginário e nosso coreto saudoso, Nelson Gonçalves, Marlene e Rolando Boldrin.